som reviver. Daqui pra frente, pra acender e envolver toda a gente. Deixa o som reviver. Daqui pra frente. Daqui pra frente. Daqui pra frente. Com os ouvidos cansados de farsa, murros em ponta de faca, sofrer, crescer. Se o mundo é dos cabeça fraca, então para, eu quero descer. Tô perto do eterno, canto e o tempo congelo. Só por lazer, vemos fazer o som reviver daqui pra frente. É tanta gente no mundo, tem tanto mundo pra gente. Engata pouco, me agrada essas notas falsas. Sem alma, na quebrada, em qualquer praça. Merecem um show sem palmas. Brasil, nova escola, na escolha do melhor. Sem traumas, porque o rap me ensinou mais do que 100 aulas. E que ele invada sua casa e traga um sentimento novo que hoje se consagra. Reflete e indaga, o som tá vivo e pela gente ele não acaba. Sente a pegada, nós é Brasil, nessa porra é quente a levada. E tô saindo nessa aqui de alma lavada, repentista urbano, Rio de Janeiro e pela estrada. Acender e envolver toda a gente. Deixa o som reviver daqui pra frente. Acender e envolver toda a gente. Deixa o som reviver daqui pra frente. Todo meu esforço não vale de nada se tu ouve, não escuta, canta, não entende nada que eu falo. Mas eu sei que tem uns loucos aí que enxerga a missão. Estão na de lucrar, nós luta pra erguer o som direto ao ponto. Ao desencontro entre o dinheiro e a arte. Esse som que mais toca é fraude, meus ídolos desconheço. Sem ingenuidade, quem segue a onda é covarde. Quem não enxerga a maldade da reza não sabe o desse. Então vai viver o som daqui pra frente. Vem cá, cada verso vive uma multidão. Vem cá, cada esquina nasce a solução. Por isso eu faço da podridão que me cerca uma nova versão de mundo onde notas são mais que cédulas. Vou cantar, eu vou lá pra dizer. Deixa o som reviver por todos os cantos, em qualquer lugar. Ó meu som, tento encontrar você. Os olhos de quem me vê, o sorriso da menina no bar da esquina, na hora que o sol se esconder. O som da favela, no papo na feira, na roda de capoeira, no céu ou no mar, aonde estiver, um menino descendo a ladeira. Pra acender e envolver toda a gente, deixa o som reviver daqui pra frente.